Agora, 3:07 e o Paraná vacinou contra o HPV, 76,96% do total estimado para receber das meninas e adolescentes estimados para receber a vacinação. Sobre esse assunto que eu vou conversar com a Ana Maria Carvalho da Costa, ela que está no telefone com a gente. A Ana Maria é coordenadora do setor de imunização da 9ª Regional de Saúde aqui em Foz do Iguaçu. Boa tarde, Ana Maria. Boa tarde. É um número bem, bastante interessante, né? Esse de 76%, né? A estimativa a nível de estado era de 257 mil meninas, né? Então, esse valor está próximo do desejado, esse valor das que foram vacinadas. Isso, a gente está faltando apenas 10% para ser vacinadas. Isso aqui, então, nós temos dentro dessa cobertura alguns municípios que já atingiram acima de 80% e outros que ainda estão abaixo de 80%. Certo. Aqui em Foz do Iguaçu, o número está próximo do alcançado também, já que aqui teve uma boa receptividade, né? Já no começo, já nos primeiros dias, já teve um número bem interessante também de meninas vacinadas. Isso, mas aqui a gente, em Foz do Iguaçu, nós ainda estamos com a cobertura de 61%. Então, está ainda faltando um pouco de meninas. Então, o que a gente tem observado é que as mães estão tendo assim, muita dificuldade de aceitar a vacinação. Então, elas têm um entendimento errado da vacina. E esse tempo também da gente trabalhar com elas a vacinação de forma que ela não venha em momento algum estimular a criança a fazer a iniciação da sexualidade dela, né? Mas então, justamente... Demora, é um processo demorado, não é assim tão rápido, né? É, inclusive... Mas eu acredito que, assim, em torno de mais 2 meses, a gente chega a 80%. É verdade. Inclusive, hoje pela manhã, quando nós chamávamos a sua entrevista, Ana Maria, aqui na programação da manhã, a gente falava justamente a respeito disso, que as pessoas ainda têm um certo receio, porque acho que vai estimular, né, o início da vida sexual das meninas cada vez mais cedo, mas a ideia é justamente o contrário, para que seja protegendo essas meninas. Exato. Né? Está sendo feita uma campanha junto às mulheres aqui de Foz do Iguaçu, já que o número ainda está, nós estamos com 60% apenas, né? Está sendo feita uma campanha de informação para essas mães nos colégios para que elas realmente levem essas meninas para serem vacinadas? Sim. O município de Foz do Iguaçu, ele está com essa estratégia de estar trabalhando nas escolas e também no clube de mães, para que as mães comecem a entender que elas devem temer, sim, a doença e não a sexualidade da filha. Que o fato dela receber a vacina, em momento algum, vai estar estimulando ela fazer a iniciação precoce da sexualidade. Mas ela estar preparada para o enfrentamento de uma doença que necessariamente ela não precisaria passar. É um dos principais, essa vacina, um dos principais objetivos dela é combater o câncer de colo do útero, né? Que não tem nada a ver com o início da vida sexual, né? Com baixa idade. Na verdade, 98% essa vacina protege, né? Contra o colo do câncer de útero, que é também um dos cânceres que mais mata as mulheres também. Que mais mata. E também, assim, é importante que eles tenham em mente que a criança, quando ela recebe essa vacina, e a gente escolheu essa idade, exatamente porque nós sabemos que essas meninas ainda não tiveram contato com esse vírus. Então, a potencialização da vacina é muito maior em meninas que ainda não tiveram o contato com o vírus do que com aquelas que já tiveram. Por isso que a vacina vem cedo e não aos 16, 17 anos, né? Quando a gente sabe que uma grande parcela dessas meninas já tiveram contato. Então, se a gente pega aos 11, aos 12, aos 13 anos, é porque esse percentual de meninas ainda não tiveram contato. E a vacina vai ter muito mais ação. Ela vai resolver muito melhor. Certo. E as jovens acima dessa idade, Ana Maria? Ali, a campanha, né, na verdade, é para incentivar a vacinação entre meninas entre 11 e 13 anos. As meninas Sim. acima dessa idade aí, tem como procurar, tem como se precaver, tem como ter acesso a essa vacina também? Como? As meninas acima dessa idade, aí, que a meta era vacinar entre 11 e 13 anos, Isso. né? As meninas adolescentes acima de 13 anos têm acesso também a essa vacina? Não, elas, pelo Ministério, ela não tem acesso a essa vacina. Essa vacina, ela vem somente para essas idades. A partir do ano que vem, nem mesmo as meninas de 13 anos terão acesso. Somente de 9 a 12 anos daí. Mas é possível, né? Essa vacina está disponível na rede particular. Se não está na rede pública, né? Ela pode procurar um ginecologista, né? Pode se informar e ter acesso a essa vacina já para poder fazer essa prevenção. Pode. Na rede particular, ela vai encontrar essa vacina. O problema dessa vacina é que ela continua ainda muito cara, né? Então, as mães estão deixando de vacinar suas filhas e outras que estão com filhas acima dessa idade estão desembolsando um bom dinheiro para poder fazer a prevenção da sua filha, né? Certo. Essas meninas, Ana Maria, que receberam já essa dose agora, né, durante essa campanha, elas têm que, daqui a 6 meses, têm que tomar mais uma dose, né, dessa vacina. Isso. Quem começou ali em abril... Em fevereiro, em setembro, elas vão fazer a segunda dose já. Então, a segunda dose vai começar a partir de setembro, então setembro, outubro, novembro, e vai, né, conforme o acesso que essa menina teve à vacina. Certo, então, vamos reforçar então, Ana Maria, para que essa campanha aqui em Foz do Iguaçu, ela continua ainda, a vacina está disponível ainda nas unidades básicas de saúde, os enfermeiros e técnicos desses locais estão ali qualificados para atender e para orientar esse pessoal, Ana Maria? Estão sim, embora a gente esteja fazendo a campanha da influenza, as meninas vacinadoras estão preparadas, estão orientando as mães para que tragam suas filhas adolescentes ou pré-adolescentes para fazer a vacina do HPV. Isso é extremamente importante. É um ato de amor, uma vez que essa filha ela tem a oportunidade de não desenvolver o câncer de colo de útero. Ela tem um prazo de encerramento, essa campanha? Não, ela não vai ter prazo de encerramento. Só que as meninas que estão já com 13 anos, se elas completam 14 anos, elas perdem a chance de vacinação. Claro, claro. Então, as meninas de 11, de 12 anos, elas têm um espaço maior para tomar essa vacina, mas as de 13 não. Né? Então é extremamente importante que as mães que tenham suas filhas na idade de 13 anos, que elas estejam procurando quanto mais rápido a dose que é direito dessa menina. E principalmente terem em mente, né, Ana Maria, aqui a meta, né, que o objetivo dessa vacina é proteger principalmente contra o câncer de colo do útero, que hoje é responsável por 70% dos casos de câncer, né, no útero. Então, que as mães tenham essa consciência, levem as suas filhas, procurem informar-se mais a respeito, né, a respeito dessa vacinação contra o HPV. Isso, e que é muito triste, né, Priscila? É muito triste a gente saber que a pessoa poderia ter sido protegida e ela não foi, ou ela não recebeu, porque a mãe não conseguiu entender o foco da vacina, e ela vem a desenvolver uma doença que terá uma dificuldade muito grande para a cura. Ela terá um sofrimento muito grande. Ah, então fica o alerta, então, você mãe que tem filha, né, com nessa idade entre 11 e 13 anos, não perca esse prazo, não espere sua filha passar dessa idade para fazer a vacinação, procure as unidades básicas de saúde, né, procure informar-se a respeito do HPV, do câncer de colo de útero, né, para ajudar a sua filha, né, para prevenir que ela não sofra desse mal, tá certo, Ana Maria? Exatamente.